chorar, Brasil! Eita, nós! Queria sair, me divertir e esquecer você em cima de outra cama. Tento ser feliz, mas os meus olhos parecem um chafariz e não esquecem que te ama. Quando a gente gosta e não tem a pessoa, faz de tudo, mas não faz amor. Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô de conseguir deixar quem me deixou. Ainda não superei. Jorge Mateus! Eu bebo um litro e choro três, mas eu esqueço de você. Nem que eu beba no dia que era pra beber um mês. Ainda não superei. Eu bebo um litro e choro três, mas eu esqueço de você. Que eu beba num dia que era pra beber um mês. Jorge Mateus! Olha aí, Maraísa! Vem, gente! Eu não superei, Jorge. Quando a gente gosta e não tem a pessoa, faz de tudo, mas não faz amor. Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô de conseguir deixar quem me deixou. Ainda não superei. E o quê? Eu bebo um litro e choro três, mas eu esqueço de você. Nem que eu beba num dia que era pra beber no mês. Ainda não superei. Eu bebo um litro e choro três, mas eu esqueço de você. Nem que eu beba no dia que era pra beber no mês. Ainda não superei. Jorge Mateus! Baiara e Maraísa. Ainda não te superei. Ainda não te superei. Eu nunca vou te superar, Jorge. Ainda não te superei. Quem gostou faz barulho!